vejo só cego querendo queimar o que resta de mim. Mas é que eu vivo tudo deserto de alma negra. Eu vivo tudo deserto de alma negra. Mas é que eu vivo tudo deserto de alma negra. Eu vivo tudo deserto de alma negra. Eu quero ficar e não acredito no dito maldito que o amor já morreu. Tenho fé que o meu país ainda vai dar amor pro mundo. Um amor tão profundo e tão grande que vai reviver quem morreu. Mas é que eu vivo no mundo deserto de alma negra. Vivo no mundo deserto de alma negra. Mas é que eu vivo no mundo deserto. Calma, calma, calma.